Ian, Aisha. Já provei do amargo do fel, o revés virou meu troféu. A vida não é mel, Deus do céu, réu e Maquiavel. Meu castelo era Madeirite, hoje sou lenda na street. Dos guetos pra Síria, rua sou king, nós é o drip, o céu é limite. A vida é louca, sei bem como é, vários vacilão vem testar nossa fé. Me mantenho em pé, inimigo da ré. Ice na bag e a mina de fé, 18K no pescoço, BMX5, banco de couro, garupa no bolso, joia e ouro, vencendo o jogo. Tô no garimpo em prol do tesouro. Os tempos difíceis, quem foi que somou? Agora de ouro que nos conquistou, Deus abençoou, minha vida mudou. Tô pique Neymar na cara do gol, jogador caro, milionário, modo avançado, iluminado, busca imaginário, rap lendário, abençoado, extraordinário. Daria um filme, série de televisão, neguinho de chinelo hoje tá aportando. Mizu no Vapor Max dirige o Megane, os fãs de rap tudo sabe do meu nome. O estado me condena, não me dá uma chance, subi no morro pra matar na operação. Não existe paz na guerra, isso é ilusão. Não vai ter paz na terra sem Jesus no plano. Os pretos com dinheiro incomodar de ponta a ponta. Pra quem veio do gueto, a luta é foda, eles se colhem, nós contorna. Atrás da minha melhor, eu meto marcha. Se necessário, fafa, tu vai escutar o rajadão de bala. Eu trabalhei sério até aqui, garimpo essa menina de ouro que eu descobri. Trap brasileiro é minha renda, meu trampo é chave. Cantando em português, tipo os gringos, relógio preço. Estilo mexicano, os narcos arriba dali. Dois copos amarelo com gelo, se eu tô no bar. Tem ponte, tem maconha, duplo, chamo de Rihanna e Miley Cyrus. Eu tento virar noite pra ver o nascer do sol. Tô tempo em liberdade, domingo tem futebol. Tô com a Pro X, eu tô com o Rian. Eu luto karate igual Jack Chan. Preto, cash, preto, cash, preto, cash, preto, cash, preto, cash, cash, cash, cash, preto, cash, preto, preto, cash, preto, cash, preto, cash, preto, cash, cash, cash, cash, preto, cash, chegando no topo, tô usando ouro. Vestindo grifes, tô gastando notas. Casa esportiva, não giro com a tropa. Uma top moda me esperando em Roma. Ferrari, Itália, quem diria, vocês não davam nada. Reunião de gangue, só fumo placas. Vejo o tempo passando online. Pra gatona, presente da Armani. E ela nem fuma, mas tá chapadona de tabela no camarim. E hoje, tá lotado o sold out. Carro forte vai levar o dinheiro. Só carrego o dinheiro em space. Minha reserva tá parecendo um banco. Muito dólar, eu entoquei num bunker. Diamante tem na minha preto, corrente. Preto, cash, preto,